não me interessa. Se eu não te agrado, tudo bem. Não vou mudar quem eu sou pra caber em alguém. Amizade de mentira não me veste bem. Prefiro andar sozinho do que viver refém. Se eu não te agrado, então sua amizade não me interessa. Quem fica do meu lado é quem me fortalece. A vida é muito curta pra perder com falsidade. Prefiro ter um só amigo, mas que seja de verdade. Eu já cansei de fingimento e máscara no olhar. Quem me quer de verdade não precisa me mudar. Levo comigo só quem soma e me faz sorrir. O resto eu deixo ir, o resto eu deixo ir. Se eu não te agrado, então sua amizade não me interessa. Quem fica do meu lado é quem me fortalece. A vida é muito curta pra perder com falsidade. Prefiro ter um só amigo, mas que seja de verdade. Quem não gosta pode ir embora. Não vou implorar pra ninguém ficar agora. Meu coração só guarda quem merece. O que não presta, a vida esquece. Eu não te agrado, então sua amizade não me interessa. Quem fica do meu lado é quem me fortalece. A vida é muito curta pra perder com falsidade. Prefiro ter um só amigo, mas que seja de verdade. De fingimento e máscara no olhar. Quem me quer de verdade não precisa me mudar. Levo comigo só quem soma e me faz sorrir. O resto eu deixo ir, o resto eu deixo ir. O resto eu deixo ir. Se quem não gosta pode ir embora. Não vou implorar pra ninguém ficar agora. Meu coração só manda quem merece. O que não presta, a vida esquece. Eu não te agrado, então sua amizade não me interessa. Quem fica do meu lado é quem me fortalece. A vida é muito curta pra perder com falsidade. Prefiro ter um só amigo, mas que seja de verdade.